642, encontrar a Tânia Pistola, reporta táxi. Portal, táxi, não, 642. Para a direita, 2584. Fazer o 180 aí para direção ao pódio de autoridade. Prato, vai tirar aqui, 2584. É 3597, coordena aqui do céu na porta tarde. Salvador, bom dia, 1804, pontos 0-0 da porta. 1804, alinhado e mantém. Mantém, 0-0. Puxa, tá junto, tá na Confirma com a gentileza do gate. Gate 4. Gate 4, 3557. Gente, iniciei em quantos minutos? Pode conseguir no posto, 3557? Afirmativo, estiver totalmente pronto, todo ligado. Paulo Salvador, bom dia, boa noite, 97, tem informação eco para autorização com o fim 340. Boa noite, 97, tem 36 já aprovado. Aceito agora a coordenação. Aceito. Tente, número 2 se preocupa. Prepare da El, Lida, após Brick. Da El, da Lida, aguardando. O solo gol no 607, pontão nono, puxa, estacionamento. Aguardo, gol no 607. Aguardando. Chename 211, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, secundário 325, Ocean 6219, bom dia. Bom voo. 04, decolagem autorizada, variável 32. Primeiro decolagem. O 362, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento ILSXY0, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILSXY da pista no zero, acusará estabilizado 35362. Passarei 2223, é autorizado 3000 pés, altímetro no 0, no 3. Quente, 3000, 1013, 2223. Controle 9208, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 804. Gol 804, bom dia, contato radar, nada colagem, tudo para o nível 300 na série da El. 300 da El. Solo autoriza agora no 607. autorizada, pode sair. Obrigado. Táxi autorizado direito via Índia, no ponto de espera, torre 918, decimal 95. Faz destino 093, bom voo. Bom dia, tô 3597. Além da cola pista 10, vento variável com 2 nós. Tá pronto, cópia. Tá pronto, cópia, 6570. Recife autorizado, nível 350. Prossegue na Peru Whisky 58, da cola da 1-0, curva esquerda forte. Compre o perfil Pulca, transição Caju. Atena no transponder 5560, controle Salvador em 90, decimal 80. Dado 1530, pelo 8, decola da 1-0 por esquerda, Pulca Caju, transponder 5560, controle 1208. Atendimento correto, chama pronto, puxa, vai questionamento, bate 3. Tem, já aguarda. Controle, o passageiro 2223, pode descer 2000. Autorizado 2000, autorizado F na ILS, reporte estabilizado 2223. Gente, descendo 2000, reporta na final. Táxi, o gol 1642. B1150, 3 e 10, Alcena Natal. Gente, táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa, na ponta de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Táxi Índia Alfa, ponta de espera da estação no 0195, 1013, o gol 1642. 1-8-95, obrigado, bom dia. Bom dia. Decolar das 49, transfere controle no 20-80. Presente. 080, controle, bom dia. 1897. Pronto. Autorizado o Confins, nível 360, decolada 1-0. Lua direita após, contra o perfil da EL, lenda após o abrigo, onde intercepta peso 1-6. Acionando o transponder 5-5-5-5, controle de Salvador Pereira 2-0, decinal 8-0. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. O Hugo no 804, chame Recife, 1251. 251, 804. Salvador está 3597, transfere. 357, contato radar, sua 360, sai da árvore. 360 na árvore. 3597. Stand by, o Gol 1715. Agora para iniciar o push. Passaria do 2-3, estabilizado o visual. Retorno 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, passarei do 2223. Continua a aproximação, agora pista livre. Na sua escuta. 5362 ao 52, direita, 1219. Muito bom dia, 3562, estou na tua escuta. 3362, ingresso na Alfa e mandei posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3362. 63. Gente, livre pouso 1-0, 2223. Táxi 1607, 189 a bordo, 3:50, Galeão. Táxi autorizado até ponto de espera, via Pátio, Indy Alfa, no ponto de espera, torre 18, decima 95, ajuste na 0, 1-3, bom voo. Beleza, táxi 1318, 95, no ponto de espera, 1607. Sei, Golf, na escuta. Positivo, né? Após o Boeing passar à frente, está autorizado, agilizando na medida do possível até o gate 8. Viagem, 3517 está cumprindo o perfil da árvore? Afirmativo. Esse está autorizado, vai, Leva. Vai ser que leva para frente. 5517 está passando o fio da esquerda aqui. Vai cumprir o perfil. Chegou, que seu confinamento está livre, até o portão 8, agilizando na medida do possível. Do Juliette, 5362. Tente manter antes do Juliette, 5362. Sim. A 3597, chame Recife, 260. 260, pra série. Tô lá, obrigado por enquanto, até já. Juliette, parte 3, da posição prevista número 4. Quando lá atende o sinalizador. Juliette, parte 3, posição 4. Prevista 35362, vai ficar atento. Passa 6570, em coordenação que pediu solo após o ATR da Trip, liberar até agora está autorizado. Se tiver que estar na mantinha, tá? Pós-lo até, está autorizado, chama para trás, se você quiser. Solo, muito bom dia, passarelo 2223. 2223, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 2223. Decolagem autorizada, variável 39, chama 0. Iniciando a decolagem após 2-1-2-0-8, gol no 642. 2, bom dia, 607, ponto de perdão, 0. 5 no 4, tem uma aeronave da companhia ingressando no pátio, vai parquear número, no, na posição 4. Coordena com a equipe de solo após o parqueamento da mesma autorizada, que estiver questionamento time táxi. Pede para taxi. Salvador, bom dia, Rio 5973, ciente da informação, eco. Eco, confere só um minuto para copiar o Rio 5973, prepare Pulca, transição Caju. Pulca, já aqui na Juliette. Tec, mantenha, passaria 2223. 2223. Solo, P3153, informação eco. 3153, é número 2 para cópia, guarda. Eco, confere. 08, obrigado aí, um bom final de semana, até logo. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1642, decola na escuta. 642, bom dia, contato radar, gol 390, sai da PUCA. Para o 390 na PUCA, gol 1642. Autoridade Recife, nível 370, prossegue na Peruísque 58, da Colodona 0, curva esquerda após. Compre o perfil Pulca, transição Caju. Acionando o transponder 5567, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para Recife, no nível 370, decolagem da Cia Cabeceiro 90, Pulca Aracaju, Poiser via Upper Whisky 58, até Recife. Primeira curva à esquerda, pista 90. Transporte 5567, controle 208. Bom dia. Bom dia, cotejamento correto, chama pronto. Chegou em estacionamento. Tamará nessa, parar, para o estacionamento. Solo, o gol no 897, posição 62, é para o estacionamento. Agora sim, obrigada. Obrigado. 1208, boa viagem. Totalmente pronta? Tá pronto, 97. Solo 35514 está pronto para o táxi. O POB é 24, autonomia de 3 horas, alterna Salvador, visual com Abis à frente. É seguir o mesmo até o ponto de espera como número 2. Quando pronto, torre 118.95, que é negar 1093. Bom gol. 100 segue como número 2, quando pronto 1895 com 1013. Obrigado, bom final de semana a todos. Está confirmando o POB 54? 0254. 24 POB. 24. Bom dia, Fábio 2584. Fábio 2584, é o número 2 para cópia. Bom dia. Número 2 para cópia, guarda. Solo Abis também, 570 para o SAC, 2 horas e 14 de autonomia, com Fernando Natal, 02 a bordo. Abis da Cargo 6570, tá? Que tem frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera, torre. 198.95, ajuste no 0 no 3. Bom voo. Segunda direita, ponto de espera, torre 198.95, 0 no 3. Obrigado, bom trabalho. Se 97 desconsidere a autorização, mantenha a posição e aguarda. Tá certo. Aguardando, 897. 32223. Observe a TR da Trip após o mesmo ingresso de Juliette. Pátio 3, posição prevista número 3. Gente, após o colega da Trip, vai ingressar. Pátio 3, posição 3. Obrigado. Tá 3153, cópia. Pronto, cópia, 3153. 30 Galeão, nível 340, da escola da 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, Leda após o abrigo, antes da seta peso 1-0, SMAP, LU, Tubabacene após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5564, controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Para o Galeão, nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída da Léo, da El, Leda, Bridge, intercepta up, Zulu 10 até a SMAP e aí a chegada lá para o Galeão. 5564, código transponder, controle Salvador em 120, decimal 8. TAN 3153. TAN 3153, cotejamento correto, chama pronto, portão 7, pushback, acionamento. Sete. Após o ato da linha e manter. Os colegas da Abis ali, mantém, se você for no quadro. Solo Salvador, Rio 9811. Rio 9811, prossegue na sua escuta. 330 para Fortaleza. Minuto cópia, número 2, o Rio 9811. Não, vai aguardar o 9811. Solo Rio 5973 para pushback acionamento no parte 3. Rio 5973, coordenação de solo reporta ataque. E pushback acionamento, coordenação com solo 5973. Gol 642, chame Recife, frequência 12545. 2545, tenha um bom dia aí, até um bom final de semana. Vai, Juan 715, approve a taxi via main name, pro India, hold short for New York 0, call tower 118-95, Genesio 1013. Boa noite, 97, após a passagem do 37, companhia Calda. Pode coordenar com a equipe solo, autorizado, puxa e acionar, chame táxi no 612. Gente, após a 737, companhia Calda, em funcionamento, boa noite, 584. Autorizado Salvador para RJ Santos Dumont. Nível de voo 400. Rota via Upper Zulu 10 após SMAP, depois Luvuto, Barbacena e o restante conforme a rota do plano. Decolagem pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva direita. Subida da Euleda, para Euleda, direto à posição bridge, controle 120, decimal 8, torre 118, 95, código 5570. Salvador RJ, nível 400, conforme falando de voo, indicando para o Tesouro 10. Nicola da 10, manterá a reta até 2.000 pés, terceira milha, curva direita, segue da El após Leda, bridge. Controle 208, torre 11895 e o transponder 5500. 5570 no código, parte de autoridade, chame para acionamento. 5570, se passará para acionamento, rotaria 2584. 251-3625, obrigado. Afirmo. Rio 9811, autorizado Salvador Fortaleza. Nível de voo 330. A rota via Peru 50, decolagem pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à esquerda. Compra o perfil subida Momo, transição Gevich. Controle 120, decimal 8, a torre 108, decimal 95 e o código 5566. Fortaleza 5566330, o Pátio 3, chame pro puxa acionamento. Tá pronto para puxa acionamento, 981. Tá pronto para puxa acionamento, 3153137. Espaço do táxi? Espaço do táxi, 8978, da bordo, 3 horas de acionamento, 3 horas. Recife 12545, gato pegado mesmo, se quiser, obrigado, bom dia. Autorizado, à esquerda via Pátio Índio, pode estar no 0, torre 1895, altitude 2013, boa tarde. Quero pode estar a 1895, boa noite. Para o táxi Rio 5934, a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna, Salvador. Alterna. Salvador. Gente, táxi em frente, siga o 737 do Gol através do portão 612, o Fonseca chama em torno de noite, 395 via Pátio Índia, Lá 1895, vai todo mundo em 13 viagem, Rio 5973. Ativo livre, táxi, seguindo a aeronave, já vou, tchau, 6. Próximo ponto de espera, 1895, obrigado, bom dia. Rio 989, tá pronto para a posição. Aracaju. Ok, direto Aracaju para o 3554, grato. 981 está pronto para o push no pátio 3. Afirmo. 767, companhia está taxando, está livre, puxa, acionar na remota 8 para o pátio 3, chega o táxi. Tá, saindo 677, inicial, puxa, taxamento. 981, chamará para o táxi. O 1897, a linda cola pista 10, o vento é calmo. A linda cola pista 10, o 1897. Chame pro táxi, 2584. Chamaram pro táxi, 2584. Próximo, pode esperar pronto, visão para aeronave, alinhado. Faz a rolagem do gol ali, mata a pista 10. Solo Salvador, passarelo 2223, informação ECO. ECO confere, vitória da conquista, guarde cópia. Tá, sua escuta. Vitória da conquista, o nível de voo é 180, a rota via a posição Alefa, após Obitube, após direto vitória da conquista. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 metros da terceira milha, após curva direita, perfil de subida Arbor, após Arbor, Alefa, após Alefa, conforme o rodador, decola pista 10. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 895, acione 5003. E copiado, 2223, autorizado para vitória da conquista, nível 180, decola a 10, curva direita, perfeita Arbor, transição Elefa, após Elefa, Obidute. 208, 1895, transponder 5003, 5003. Essa é Elefa? Está pronto para o táxi, está 3 horas e 3. Temos 1975 a bordo, 3 horas e 30, o outro lado é Campinas. 30 Campinas, só para o meu, por gentileza? 175. 175, copiado, táxi autorizado. À esquerda via pátio, ponto 010, 1895, altímetro no 03, velocidade está 3153. Autorizado táxi de Apache Índia, pronto para a ponte 0295, então, bom dia, 1902. Em 5 1973, tem nível de decolagem da 10 do vento variável com 3 nós. Nível de decolagem da 90, Rio 5973. Rio 989, está com 3 a bordo, 2 horas e 53 minutos, está pronto para o táxi. Para o Medina? 2 horas e 53 minutos. 2h53, quanto é a taxa em 100, siga o Airbus da TAM. No ponto de espera número 2, estou 1895, altímetro no 0, 3 no 0, Rio 98, 1 no 1, é a boa viagem. Tá, vai seguir o Airbus da TAM, vai chamar na ponto de espera 1895, obrigado, bom final de semana. Rio 5973, decola agora, usando meia, 120, decimal 8, bom voo, até a próxima. Salvador, bom dia, TAM 3153, pronto, ponto de da 1-0. Bom dia, TAM 3153, a linha decola, pista 10, o galo tá calmo. A linha decola da 1-0, 3153. Controle de Salvador, bom dia, Rio 5973, passou 2000 na PUCA. Bom dia, Rio 5973, contato radar, só para o nível 370. 370, Rio 5973. Rio 989, está no ponto de espera. Rio 989, assim que o tráfego está iniciar a rolagem, sua linha mantém pista 10. Após o início do tanque, vai lá e manter o 989. Controle é o 35514, possibilidade de ascensão até o 1-70. Recife na frequência 12545 e solicita o mesmo trip 5594. 12545, muito obrigado, bom dia. Paulo Fantaria 2584, estacionado, pronto para o táxi. Nós somos 7 a bordo com 3 áreas de 5 quilômetros. 7330, São José no alternado. É o primeiro ou o segundo aí no pátio de autoridade, em relação ao prédio do comando? É o segundo. Então, táxi à direita, tem interseção. Na interseção, mantenha a posição e chame torre 1-1-8, decimal 9-5, para ingressar à direita via pista, altímetro 1013, boa viagem 2584. 2584, gente, 1013. Autorizado o táxi pela direita, quando eu não for de espera para o cruzamento, eu ingresso para a barra 2789. Próximo do... olha, só no tamanho, 35384, Salvador Maceió 90.4. Salvador Maceió autorizado, então, nível de voo 190. O Rota Via Golf 677, decolagem pista 10. Vou manter a decolagem até cruzar 2 mil pés ou terceira milha. 2 mil pés ou 3 mil. Após a curva pela esquerda, cumprirá o perfil da subida PUCA. Já me trazão Caju. Após intercepta o Golf 677, percebe a terminação. Controle 120.8, torre 1895, acione 5006. Okay, so. 490. Eu entendi que está falando da mesma coisa, que é a terceira linha, ou dois processos, ou dois processos, ou dois processos, ou dois processos, ou dois processos, ou dois processos, ou dois processos, ou dois processos, ou dois remota 443, chamou a 3. E o 5973, chame Recife, frequência 125-45. Recife 125-45, bom dia, Rio 5973. E o 9891 decolou os 22-120, decimal 8, bom voo. Queen de Novembro, bom dia. Rio 9891, 120, decimal 8, controle. Qual o local de estacionamento? É o Pasto Grande? Já temos aprovação, 1 minutinho para 4, gente. Né? Controle Salvador, Rio 9891. Rio 9891, bom dia, contato radar, subiu para o 330. Para o 330, Força Aérea 2584. Livre decolagem da 10, vai pra cá, Força Aérea 2584. Livre decolagem, Força Aérea 2584. No, é, pronto pra cota, não lembra? Salvador GQE, é, o nível autorizado é 100, plano em Yankee. A radial ideal é 263 Salvador, uma centena de milhas cancela, prossegue visual no 065. Pista no 7, decola, curva pela direita, cumpre o perfil de subida a Argó. Após a Argó, segue conforme a rota do plano. Decolagem, pista 17, a curva pela direita, controle 120, décima 8. Tua 1 no 895 e o transfone é 5001 no Eco Índia, November. 4, decolou agora os 26, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, bom dia, Força Aérea 2584. Controle Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2584, acusando 2000 pés para a saída da EL. Força Aérea 2584, contato radar, suba para o nível 3400. Autorizado a sessão 400-2584. 05, então na presente, chame torre 1895, altímetro 1013, informação com você, a ECO, tem uma boa viagem, não, vai lá. Em dia novembro, ele vai chamar, chame quando pronto, pro táxi. Salvador, total 9895. Siga para Salvador. Total 95, senhor, tem da ECO para autorização conforme Teresina? Rio não, correção. Total 9895, Teresina 320, via Pesulu 20.4. Então, Teresina, nível de voo 320, a rota é via Upper Zulu 20, decolagem pista 10, curva à esquerda após 2000 pés ou 3 milhas, cumpre o perfil da subida Momo, Cogbo, transição Flock, onde intercepta o Upper Zulu 20, controle 120, décima 8, torre 1895, o código 5572. Piazza, nível 320 para Teresina. Piazza, Zulu 320. Recola da 1-0, com curva à esquerda após subida Momo, código Flock, transponder 5572 e o controle de. É o 1-0. Recife na frequência 12545, Rio 989. 12545. Passarinho pronto para puxo bem estacionamento. Parte pronto para o táxi, passa. Encostada a mensagem, poderia repetir, por favor? Bom, cerveja, autorizado, chame táxi. Beleza, tá livre, puxo estacionamento, chamaremos para o táxi. Oceania 2584, suba restrito para o nível 300. Restrito para o 300, 2584. Estimativo 10 horas, GQA acabou de chegar aqui, fresquinho. Parte da Baeté decola pista no 7, a curva é pela direita. Vai visual ou instrumento, confirma? Conforme então, Salvador, GQE, nível 100, a rota 263 Salvador, visual prossegue após 60 milhas, plano em Yankee, controle 1208-2895, acione 5021 Lima, Kilo, Zulu. Para acionamento todos 895, altímetro 2013, informação é eco, viagem Lima, Kilo, Zulu. Salvador, total 9895. Prossiga. Para o pushback, acionamento. 121.299, por gentileza, comandante. 19, né? Total 9895 para o pushback acionamento. Total, a terra da patrulha do iniciou, assim que o tráfego liberar a cauda será autorizado para o pushback acionamento. Caso necessite para acondicionamento, ali na posição para o acionamento, aguardando o pushback. Matheus, aguardando na sua escuta para o pushback acionamento. Salvador, o passageiro 2223 para o táxi, 39 a bordo, 6 horas e 40 de autonomia, alterna aqui mesmo, Salvador. 39, 6 e 40, alternado a capital superopolitana, táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia. No ponto de espera via táxi foi Bravo, 2895, altímetro 1013, boa viagem, passageiro. Ok, grato, obrigado, bom trabalho e um bom final de semana. Excelente. Eu não, total, corrigindo 9895, pátio 3 autorizado, puxa-me táxi. Tive pushback, chamada para o táxi, o total 9895. M6225, identifique chegando a bom, fixa para 4 mil pés, o aviso padrão. Passaredo 2223, muito bom dia, linha decola pista 10, usando, calma. Linha decola, 2223. Mantém pista 10, aguarda para decolagem, Eco Índio Novembro. Aqui é com Delta para o Sigma. Pio 27 da Total, iniciou o push. Se o seu tráfego não interferir no pushback simultâneo, está livre em coordenação com o equipe de solo. Caso contrário, assim que o tráfego liberar a cauda, está livre na sequência. Azul 2223, decolou 36, 120 decimal 8 contura. Solo, bom dia. Azul 4234. 4234 Azul, Salvador, Recife 350. Autorizado para Recife, nível de voo 350. Aeroviário Peruí 58. Decolagem pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela esquerda. O perfil subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, torre 118, decimal 95 e o transfone é 5013. A 160 então, 2223. 5.0, decolada 10, 2.000 esquerda, Puca, Jamo, Caju, perfil. Zero, uno, três, portão 8, tinha pronto, pushback também. Isso, 5093, chamará, obrigado. Solo, 3179, Guarulhos, 340, autorizado de Salvador para Guarulhos. O, a rota é via posição bridge, Upazul 16, restante conforme rota do plano de voo. Ao decolar, pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou 3.000 após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto o bridge, onde intercepta a rota. Controle 120, decimal 8, torno 8, decimal 95 e o código transponder 5027. O 9895 está pronto para o táxi, POB04, autonomia de 3 horas 15 minutos, alterna São Luís. São Luís 04, 3:15, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera no zero, torre 1895, altímetro 1013, boa viagem total, 9895. Copia-se altímetro 1013, segunda direita, ponto espera, torre 1895.